pra matar. A primeira vai estar, a segunda vai estar. A primeira vai estar, a segunda vai estar. A primeira vai estar, a segunda vai estar. A primeira vai cair e a segunda vai matar. Atualmente na sociedade brasileira, chefe de família é uma mãe solteira, ganhando menos que o ouro por dia. Isso sim que é ser mulher de família. Isso não me faz sorrir, isso é o que me faz pensar. Que as mulheres daqui carregam ovo nas costas. E o Brasil que tá com a arma de fogo. Deixa eu dormir que amanhã começa a guerra de novo. A primeira faz tu, a segunda faz tá. Aí gambé, taca logo esse oitão e me mata. A primeira faz tu, a segunda faz tá. Aí gambé, taca logo esse oitão e me mata. A primeira faz tu, a segunda faz tá. Aí gambé, taca logo esse oitão e me mata. A primeira faz tu, a segunda faz tá. A primeira vai estar, a segunda vai estar, a primeira vai estar, a segunda vai estar. A primeira vai cair, a segunda vai matar. Isso aqui é uma terra.